Estamos voltando, retornando, recomeçando com mais um Goldcast. E a gente vai falar hoje sobre instrumentos, sobre... Vai ser a maior parte sobre guitarras que a gente acha feio, mas instrumentos em geral que a gente acha bonito, feio, tudo utilizando o método da beleza. E sem pesquisar nada, sem falar nada com propriedade, a gente tava sem pauta mesmo e decidimos gravar o que provavelmente será o penúltimo programa do ano, porque semana que vem a gente vai falar sobre os melhores desse ano. Se tudo der certo, né? Pode tudo dar errado também. Estou aqui com e a gente pode morrer, inclusive, né? Aí é a capa do Goldcast. Nossa senhora, vai ser mesmo. Vai ser mesmo. Deixa eu ver o tamanho que tem isso aqui. Vai ser muito a capa. Melhor é o nome dela. Caralho. Estou aqui com o Godoquinha do SUS. Boa noite. Estou aqui com o Sir Vini. Eu. É isso aí. Isso aí. Antes da gente gritar a transição daquele jeito ridículo que a gente faz, queria falar que agradecer aos ouvintes, porque como a gente faz tudo no manual aqui, demora a gente ter um retorno dos downloads. Mas a gente bateu outro recorde, do nosso próprio recorde, com o podcast do Halloween. Fico muito feliz, muito obrigado, gente. E vamos ver se semana que vem eu venho falar que a gente bateu outro recorde de outro recorde. Então, obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando. Um beijo no coração de vocês. Paguem o padrinho dos Super Amixas aí. E sigam a gente nos negócios. Curta o negócio, vai lá, vai, grita, Vini. Divulga o podcast, porra. Divulga o podcast, divulga o podcast. Grita, Vini. Gritar o quê, meu? Grita, porra. Solta a vinheta! Ah! Introduz o tema e explica. Então, hoje a gente vai falar mal de quem usa Flying V, porque a gente, tudo que não tem moral. Não, cara, não é só Flying V, você viu a guitarra do Adrian Smith aí, que é claramente o refugo de madeireira. Cara, aquele ângulo ali é refugo de madeireira. Tá, não, vamos começar falando do Adrian Smith então, porque o Adrian Smith ele teve escolhas muito ruins na vida dele. E essa guitarra que é refúgio de madeireira... Então só explica qual é o tema do podcast, então, o demônio. E, tipo, a gente tava pensando qual era o tema do podcast aqui, e a gente teve um programa que antes da gente gravar, a gente ficou de boa uma hora. Não foi isso, a gente ficou quase uma hora só falando mal de instrumentos, além de mandando fotos de instrumentos um pro outro. A gente decidiu fazer isso num programa de áudio que não tem imagem. E vai dar certo, pode confiar. E... Põe aquele Alexandre... É, exatamente. Vai dar certo, bobo. E começando o programa aqui, a gente tava mandando aqui em off guitarras do Adrian Smith. E eu mandei a guitarra mais feia dele, e enquanto eu tava fazendo a introdução, eu tava pesquisando a origem dessa guitarra. Então eu tô enviando pra vocês e colocando no link aí, e assim como o podcast de capas, eu vou colocar as imagens no post pra ficar mais fácil, mas o nome daquelas guitarras são guitarras Lado Earth Series. E são essas bostas aqui, ó. Essas coisas maravilhosas. Deixa eu mandar a imagem grande pra ficar bonitinho. Página no Facebook, por sinal, Tom. Página, mas vou mandar a imagem. Nossa, é muito feio, cara. Eu quero que vocês deem uma moral maior pro a mão da guitarra, onde afina, sabe? O headstock. Nossa, coisa horrorosa. É horroroso, cara. Meu Deus do céu. Parece chave de lavadora japonesa, sei lá, aquela chave de plástico que vem junto com o eletrodoméstico pra você calibrar, que ela não serve pra mais nada. Sim. Pô, essa guitarra não é a mesma guitarra do Chuck, do Def? Não, cara. Ah, não, do Chuck é ligeiramente diferente, igualmente. Do Chuck é da... O do Chuck é ligeiramente tão feia quanto. Não é não. Exato. Não é, cara. A guitarra do Chuck é uma Bicerit, cara. Da porra, meu. Não é, cara. Caralho. Essa que tu mandou? Essas guitarras que tu mandou? Não. Essa aí Deus, tá horrorosa. Nossa, a do Adrian Smith é horrorosa. Não, mas a do Chuck é foda, cara. Não é. Caralho, ela, eu... ela grita desconforto, igual essa da Adrian Smith. Cara, não, a do Chuck eu acho bonita pra caralho. Não, é tipo, não, nossa, senhora, ela parece um flubber gótico, cara. Ô, guitarra. Ô, guitarra, filho. Ô, guitarra. Ô, ah, não, de nada, só para, meu. É que eu posso dar carteirada aqui? Posso dar carteirada? Como sendo o único guitarrista aqui desse programa, eu devo dizer que a do Chuck compõe um bom negócio, sabe? Tem um captador só, um botãozinho só, tipo, faz sentido. Dessa guitarra gostosa de tocar, a ponte é boa, não é uma ponte babaca, sabe? É, uma guitarra pra quem não quer preocupar com nada, né? Tipo, é o básico do básico. Não, mas eu posso... Um botão, já... um captador, não tem como errar, né? Tipo, você não precisa de mais que isso, cara. Tipo, eu posso falar com o ouvinte que toca guitarra aí? Vou falar no coração deles, hein? Mas esse captador seja... é do pô, né? É, o Humbunk, pô, ele gravou os discos com isso, caralho. Sound of Perseverance, aquela desgrama de som, era disso aí. Eu acho, né? Não sei se no estúdio tinha outra. Mas ao vivo a gente ouve o som, é pica. Mas tipo, o ouvinte aí que tem guitarra... Gente, não cometa o mesmo erro que eu. Que quando minha família ainda tinha um pouco de dinheiro, aí eu tinha a guitarra que eu ganhei primeira, que todo mundo ganhou uma guitarra ruim de primeira, que é o normal. Primeira guitarra é ruim. A minha era ruim mesmo, porque tem uma marca de guitarras baratas. A minha continua sendo a primeira, que é horrível. Não, tem uma marca de guitarras baratas chamada Condor. Ela é muito boa, e eu não tinha essa. E a minha era bem ruim, era da Groove. Que era a minha marca... é uma Shelter, eu acho que nem tem mais. Nem a Shelter é bem ruim também, a Shelter é bem ruim. Bem ruim. Mas, depois quando minha família teve um dinheiro na época aí, e eu pedi uma guitarra boa, cara. Aí eu pedi uma Jackson com microafinação, ponte flutuante. Só que a minha família perdeu dinheiro depois e teve uma coisa que eu tive que viver chamada independência financeira. Que envolvia eu ter que pagar minhas coisas, sabe? Isso já tem mais de 10 anos já. Aí eu percebi que ter uma Jackson, eu teria que virar... Ter uma guitarra de microafinação, essas guitarras de alavancada sinistra, eu tinha que virar quase um luthier pra mexer nelas, qualquer coisa. Luthier é o mecânico de guitarra. Então foi o maior tiro do pé da minha vida. Então não façam isso com vocês. Essa guitarra da Chuck é perfeita. Tem um botão, um captador, dá pra fazer tudo que vocês querem ali. Foda-se a alavanca. Pau no cu de alavanca. Ela é feia pra caralho, vai tomar no cu. É foda. Ela pode ser funcional, mas em termos de design, ela é horrorosa. Horrorosa. Ah não, cara. Ela parece um bumerangue de plástico que você compra na praia, mano. É mentira, eu sei que ela é feia, mas eu compraria uma guitarra dessa, acho ela incrível, cara. Mano, ela parece uma lado com anorexia, que emagreceu um pouco. Nossa, fez uma lipo, entendeu? Assim, entrou, tá bonitinho, mas ela continua, ainda é alado, assim, lá no fundo. E a do Adrian Smith antiga ainda era feia, que, cara, todo mundo já morou, conhece um apartamento, o piso do banheiro ou da cozinha, é esse piso verde com a borda preta, igualzinha a guitarra da Adrian Smith, cara. Pois é. É que é ardósia, tá ligado? É ardósia, cara. Pia, sabe? É piso de ardósia. Essa guitarra aqui, ó. Só que tá com a luz. Essa aqui, ó. Que tem um degradê. Nossa, essa guitarra é muito feia, cara. Caralho. E tem essa alavanca de merda junto. Eles nunca usam alavanca direito. Usaram mais no solo de Two Minutes Midnight. Tomar no cu essas porra também. Mentira, eu gosto da Adrian Smith. Odeio como ele toca guitarra. Acho que ele toca de um jeito feio, mas ele é o que melhor compõe as coisas lá. Ele toca de um jeito feio. Ele toca de um jeito feio, cara. O Slash toca de um jeito feio. Foi fônico. É, mas o Slash toca de um jeito feio que atrai o jovem. Pelo menos ele fala a linguagem do jovem. O Adrian Smith não fala. Acho que o Adrian Smith não tá nem aí pro jovem, cara. Não. Cara, foto com a estrada aqui, o Adrian Smith tá tipo vendo quais notas ele tá tocando, vai tomar no cu, Adrian Smith. Porra, ele não pode olhar pra guitarra agora, hein? 40 isso, anos de profissão. 40 anos de no meio e não pode, viu? Ele toca mesmo todo dia. Você tem ideia? Ele tá na mesma posição 40 anos depois. Ele deve estar olhando pra... Ele tá olhando pra guitarra e fala que hora que trocar isso aqui. E sabe o que é o pior? Ele literalmente toca as mesmas músicas. Porque, tipo, ele grava músicas diferentes, mas no show ele se nega a tocar a porra das músicas que eles gravaram. Ó, vou mandar aí pra mostrar como sempre pode ficar pior, cara. Essa, nossa, essa, que nojo, mano. Essa Jackson Double Neck é horrível. Calma aí, vou mandar uma foto dela grande. Olha a cabecinha, se a mesa é alto, velho. Puta que pariu. Eu tô imaginando botando isso no pedestal do microfone e girando igual uma catraca gigante. Mas sério. Que horroroso. Cara, e tipo, ela é o jeito que... Porque tem aquela SG do Jimmy Page que ficou famosa, tá ligado? Nossa senhora, que horrível. Nossa, horrível. A Jackson queria fazer a guitarra deles, mas olha só, tipo, pra ficar 12 cordas, eles colocam, tipo, 6 pra afinar de um lado e 6 pra afinar do outro. Vai tomar no cu, Jackson, caralho. Cara, esse afinadorzinho, essas tarraxas na bunda da guitarra, é horroroso. É horroroso de ter. O Dave Mustaine tem uma tão feia. Eu imagino a corda arrebentando ali, rasgando o pulso do cara, punho, né? Punho, pulso é... Quem? Pô, eu me lembrava que ele tinha uma Les Paulzinha, não tinha? Também. Nossa, Les Paul... horrível. Nossa, Les... uma Flying V dupla, é tipo duas vezes vergonha na cara. Isso é feio. Dave Mustaine tocando ela fica mais feio. Ah, nossa senhora. O Dave Mustaine tem uma Les Paul que eu acho bonita, uma Flying V que eu acho bonita, que é aquela com asa de anjo. Não, é horrível. Nossa, eu. Nossa senhora. Nossa senhora. Pois é, então. Já que você puxou isso, Godoka, eu até poderia colocar aqui. Essa Flyv com asas de anjo do Dave Mustaine é aquelas DIN, tá ligado? Uma DIN, é. E todas as guitarras da DIN são horríveis, só pra avisar. Horríveis. Eu gosto do desenho, cara, da tinta. Eu gosto do silkscreen que tem nela. Por que, cara? Por que que tu faz isso contigo mesmo? Cara? Não, quer dizer, agora o modelo... Contigo mesmo eu até pode fazer isso, cara, mas comigo não precisa. Guitarra com desenho é muito feio. Vocês não acham feio, não, guitarra com desenho? Eu acho, cara. Eu acho feio pra caralho. Dá um bom exemplo sem ser essa, então. Difícil. Não consigo pensar. assim, na lata, assim, de cara. Não dá um tempo. Guitarra do Kirk Hammett, que são sempre horrorosos. Nossa senhora. É, aí tipo, aí o filho da puta vem me falar, não, meu, que ele gosta muito de terror. Aí ele coloca a porra da guitarra dele. A cara de um Frankenstein dos anos 30, feio pra caralho. Tudo colorido. Vai tomar no cu, cara. Que... Horroroso, horroroso de feio. Ai, caralho. Isso dá muita raiva, cara. Deixa eu até colocar aqui. Porra, lembrei de uma guitarra estampada que eu acho bonita. A Les Paul do Fela da Puta lá do Black Label Society, que é um alvo. É boa. É a única que deu certo, né? Aí as pessoas ficaram exagerando depois. Uhum. É, eu errei, tá? Não é o Frankenstein, não. É a múmia. Cara, eu posso ser zoado por isso, cara. Mas eu curto o desenho da guitarra do Randy Rhoads. Acho que é uma das poucas guitas com um desenho, uma estampa, sim, assim, que eu acho maneiro. Mas é porque é do Randy Rhoads, né? Tipo... Tá horrorosa. Tá falando da guitarra de bolinha rosa? Do Randy Rhoads? Não, nossa, bolinha... Senhora. Bolinha preta. Essas guitas... Bolinha preta. Bolinha rosa é Twisted Sister. É. E ele toca uma Flying V também, né? É, acho que é Flying V. É. O Randy Rhoads já desmoralizou o Randy Rhoads, cara. O Randy Rhoads, ele tinha a Fly V dele, essa, e tinha uma Les Paul normal da Gibson, aquela estampa. Uhum, uhum. E é maneiro, cara. Eu acho incrível a Fly V do Randy. É feia, mas é que eu acho que o Randy Rhoads, cara, ele é um dos malucos que é tipo o Van Halen, tá ligado? A guitarra do Van Halen é horrível, gente. Horroroso. É literalmente um pedaço de lixo. Mas eu pagaria, se eu tivesse, eu pagaria um dinheiro pra ter, cara. Na Frankenstein. Tá a Frankenstein, pô, você não pagaria, você não, Godot? Pagar, você precisa só ter uma pá à disposição pra desenterrar o Benny Bag. Pode ser também. Caraca, bicho, eu tinha esquecido como a guitarra do Van Halen era feia, velho. É feia demais. Feia. Mas tem uma guitarra que é muito feia, muito feia. A galera do rock indie consegue, entendeu? Eles vão no lixão. Eles exageram. Tipo, a lata de pastilha do Jack White. Jack White, quer dizer. Cara, olha caraca, isso. Cara. Ela parece uma marmita com corda, mano. É um bandejão de presídio. Tá ligado? É um bandejão, cara. Exato, é um bandejão, cara. Você vê ali aquela borda, exatamente a borda da pastilha Valda ali, da lata da pastilha Valda, que gruda os dedos pra abrir. Pô, sabe o bagulho que me incomoda, cara? É que, tipo, de boa, pra que tanto botão? Sei não lá, faz cara. Sentido, eu peguei uma guitarra cara. Experimental aqui. Não faz sentido, cara. Mas, pô, tá, eu vou puxar uma aqui que é um pouco também. Cara, eu comprei um baixo com 4 botões, cara. Eu não sei nem o que eu vou fazer com essa porra. Mas, cara, eu vou caraca, puxar. Caraca, que isso, velho? Porra! É, isso é uma gatorra, senão. Senão é uma guitarra. Uma guitarra aqui cheia de botão e é um pouco. É aquele tipo de coisa que a gente não pode falar mal, porque é uma banda incrível. Mas, e o cara construiu na garagem dele, mas a guitarra do Brian May, gente. Vamos conversar sobre ela. Eu acho ela linda. Eu acho ela maravilhosa, cara. Eu acho ela muito bonita. Eu gosto da cor, eu gosto do modelo. A guitarra vesga, meu Deus, sei lá. Por que que ela vesga? O que que ela vesga? Não é vesga, cara. Ela é um banjo, velho. Não é mal, cara. Todo lado maior do que o outro. E tipo, o cara não tinha os botões direito em casa, ele pegou tipo aqueles botãozinhos de tipo liga e desliga, de interruptor, tá ligado? Sim, sim. E meteu ali embaixo, cara. Caralho. Ah, esses botões são escrotos, mas o desenho total da guitarra eu acho bonito. Horrível. É que eu não tô entendendo fica... porra nenhuma essas marcações também, mas tudo bem. Não, a marcação é boa, porque é uma guitarra antiga que chega a 24Ks, cara, isso é bom. É por isso que a porra do Brian May fazia aquele som agudo pra caralho. Uhum. Mas eu acho tipo, é o tipo de guitarra que a gente aprendeu a gostar, porque, tipo, quando tava com um cara junto, a gente fica olhando e fica, cara, esse maluco é pica, tá ligado? Foda-se todo o resto. Mas não é bonita não, cara. Desculpa falar, não é bonita não. Sei lá. Bonita não. Falem outras aí, vou pegar outra cerveja. Vamos lembrar do menino Zack, né? Cara, eu gosto que cagaram pra minha opinião a respeito da guitarra do Brian May, né? Então. Desculpa, qual que era a opinião? Não, porque eu falei que ela gostou. Vini? Eu falei que ela parece um banjolão, cara. Parece um banjo. Não, não cortou não, eu caguei mesmo. Eu acho uma maneira a guitarra dele, mas, tipo assim, pra ele tocar, beleza. Agora, ah, mó feiona, cara. Não curto não. Ah, essa cara gatorra que mandou ali. Eu teria tranquilamente a guitarra, cara, mas eu não tocaria com ela na rua. Eu não andaria com ela na rua, né? Tipo, tipo aquela guitarra pra tufa. Tufa que só usa em casa. Ele é tipo um maluco que estragou a guitarra, tá ligado? Tipo, só ele pode usar a porra da guitarra. Tudo o resto não dá, vai ficar estranho. Vamos lembrar do menino Zack, né? Vamos voltar lá atrás, que tem uma guitarra muito bonita. Mas resolveram entregar o design da guitarra pra ele, pra mostrar que ele é mau, que ele é machão, que ele é, né? O senhor do metal, ele é das trevas. Ele lançou esse pedaço de cocô com vocês cordas aqui. Não, mas não. Não. Meu Deus. Eu vou falar, eu acho essa guitarra feia, mas acho que ela tem seu charme, mas é horrível. Cara, horrível. Isso aí tá gritando desconforto, velho. E ela vende nesse casezinho, tipo um caixão pro caixão. A guitarra caixão. Isso, cara. Guitarra caixão, você usa um case caixão e a guitarra só parece uma pá futurista. Pois é, o que eu ia dizer, meu, parece uma pá, velho. Meu, cara. Essa guitarra dura pouquíssimo, cara. Pouquíssimo, pô. Aí logo depois ele resolveu incrementar a feiura, lançando aquela guitarra chifrudinha, já viram? Não. Tá chifrudinha. Não. Mano, é tipo. O que aconteceu? Ele tinha uma coleção de guitarras e um dia ele deixou uma Fly V no Cio do lado do MSG. Nasceu isso. Eu sei. Meu. Mas isso aí você sabe de quem é a culpa, né? Cara, de Deus. Não, eu também, mas. Cara, pra isso, que isso, aí... isso, meu? Não, mas é Deus. Sério. Isso aí é porque a Jim era do Dimebag, né? E o iPhone foi tipo, a iPhone se construiu sobre o Zach White, pelo menos nos anos 90 ali, né? Por causa da Bullseye, porque vamos combinar, a Bullseye foi um puta sucesso, cara. Foi um negócio assim, a Bullseye é aquela primeira lá que a gente ficou elogiando, tá ligado? Uhum. E como ele é o maluco mais próximo do Dimebag de guitarra, e ele ficava fazendo cover e tudo mais, eles falaram, não, a gente tem que tipo juntar as duas, tá ligado? Pra quê, meu? Não! Saiu isso aí! E ainda tem umas Chernobyl guitarras saindo ainda. Nossa senhora! Nossa, primeiro. Que vizinho horrível, cara. Exato. Chacoalhou a guitarra e epilepsia. Acabou. Total, cara. Porra! Cara, essa Flying V com um chifrinho horrível, cara. A primeira fileira vai curtir, né? Tipo, pelo menos a primeira fileira vai curtir. A primeira fileira não sabe nem onde é que ela tá, cara. Caralho, achei outro resto de madeireira aqui, cara. Puta que pariu. E não foi, Leonardo. Ah, foi. Foi pro desespero. Nossa de você. Senhora. Mas o que, que é isso aí? Você tem que dar o contexto também. Não dá pra entregar qualquer coisa. Sei lá, eu digitei meio Fly V, meio quatro queijos, tá ligado? Exato. Eu digitei só Zack Wild Guitar e apareceu essas coisas maravilhosas. Ah. Cara, o pior, você mandando essa coisa aleatória aqui, me lembrei de fazer um jabá aqui. Vou fazer um jabá de quem nem sabe que a gente existe, mas é por causa do ouvinte. Ouvinte, se divirta. E sério, entra na porra do Facebook e vai em Guitarras Feias. Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Puta que pariu. Façam isso por você. E... Cara, tu tava falando da guitarra da MBG, a Dim. É essa daqui, meu? Não, todas... é aquela rosa, como é? Aquela da bandeira confederada é feia para um caralho. Cara, todas da Dim são feias pra caralho, cara. Puta merda. Meu. Ela deve ser boa pra metal, né, cara? Mas puta que... Cara, ela deve ser boa pra bater em alguém, cara. Porque, tipo, porra, não. Horrível. É, você termina de tocar, você vai pra sua guitarra trabalhar no seu emprego lá no Butantan e fica segurando cobra, cara, olha com isso a cabeça aqui da guitarra ali, entendeu? Horrível, cara. E a Jean fez muito sucesso dentro do pessoal do metal extremo, ela ficou patrocinando muita gente. Então, vocês já viram as guitarras do cara do Michael, que era do Carcass e depois foi pro Arcane, é? Michael Amoth? Amoth. Michael Amoth. Cara, uhum. deixa eu pegar aqui, as guitarras dele, cara... Pô, ele tem a guitarra famosa, a guitarra de sangue, já ouviu falar? Não, não. Guitarra de sangue? É. É uma que é meio. É uma que é manchada ou. Parece que foi menstruada em cima. Eu tô mandando aqui que tá carregando o site. Porque eu catei uma aqui e eu achei ela maneira, até pra uma Flying V, cara. Não, é feio, cara. Não, não, é essa daqui, ó. Eu achei a cor bonita. Nossa, essa é a cor. Pariu. Um abridor de garrafa gigante. Não achei essa ela cor é bonita, mas o desenho dessa Flyvin é feio pra caralho. Ah, terrível, terrível. E só pra avisar os ouvintes aqui, eu gosto de Flyvin, tá? Mas eu gosto muito da Flyvin da Gibson. Aquela original da Gibson. Não, a original, que é quadradona mesmo. Ela é só. Essa aqui, ó. Essa aqui que é de sangue, que é a primeira signature dele. Eu acho, né? Que é a primeira. Ele usou pra surrar um fã e aí ele deixou assim. Sei lá, cara. Eu acho que fica uma guitarra horrível, cara. Sei lá. Nossa. Ela parece que tá sempre suja. Eita, horrível, horrorosa. Esse site aqui tem as guitarras dele. Tem uma que eu acho maneira, mais a cor, mais até que o Vini mandou, que é uma toda branca. Que aí pega, tá ligado? Se usar um lance meio sem desenho, mesmo o desenho da guitarra sendo feio, às vezes fica maneiro. Tipo essa aqui, ó. Cara, a do Scott Ian parece muito mais sangue do que essa coisa horrorosa. Qual é a do Scottinha que você tá falando? Isso aqui, ó. A Washburn. Horrível. A Washburn é outra marca que faz horrorosa. As guitarras bonitas às vezes e outras horrorosas. Como isso credo, cara? A guitarra do Paul Stanley eu acho maravilhosa, a Washburn, que é um espírito quebrado. Cara, desculpa, mas se tu vai falar de guitarra e vai botar o Scottinha aí, eu vou me sentir ofendido, cara. Puta merda. O cara só usa Flying V, meu. Não é gente séria, meu. Gente séria. O Montrax não é uma banda séria. Gente séria não usa Flying V. Obrigado por não serem sérios, cara. Eu não vou me defender, não, força. Isso que é o legal do Antrax, não ser sério. Que preguiça. Mas. Eu caí? Eita, não, fui eu. Eita, o Denada fundou aí. O Denada morreu. E morta, agora? Bota. Mas a gente espera. Espero que não esteja falando por nada. Já é. Já caiu tudo, caiu. Desmuta, filho. É isso. Eu fechei a porra do... Foi pagar pau pra Flying V, viu? Bem feito. Toda hora eu fecho essa porra desse browser aqui, caralho. Eu fiquei pensando, será que deu alguma merda ou foi incompetência? A gente já sabe. Tá, eu posso colocar o pau na mesa aqui e trazer talvez a guitarra mais feia da noite? Diga. Vai lá. Eu acho que vocês não estão preparados. Espera aí que eu vou pegar a imagem certinho. Mas nossa. É de um cara aqui que uma das pessoas dessa mesa gosta muito da música também, junto comigo, eu gosto muito. Eu acho que eu até sei, é um cara chamado, começa a letra dele, a inicial é D. É pior que... Puta, mano, eu tô com a guitarra aberta aqui. Ele é um cara puta babaca, por sinal, mas olha isso aqui. Ah, não, não. Pior que o outro D. Outro D. Não. Horrorosa, né? Nossa. A guitarra senhora. Do Doyle, cara, do Misfits, cara. Nossa senhora. Eu já quis ter essa guitarra uma época na minha vida. Eu acho não, que eu ainda cara, quero. Eu acho que eu ainda quero. Eu espero que a tua opinião pra guitarras não seja a mesma pra tatuagens, porque a gente lembra de umas ideias que. Pelo amor de Deus. Eu tenho umas ideias muito difíceis na minha vida aí. Cara, qual era o seu Godok? Agora eu tô muito curioso. Meu outro D é o rei das guitarras, e que eu amo, cara, também. Deixa eu pegar um close legal. Nossa, essa foto tá muito photoshopada, a guitarra mais foda. Que é o Sr. Devin, né, cara? Que eu tenho que Eu vou te falar que eu acho as guitarras deles de incríveis. Nossa, pois é, que... mas é que, tipo, o Devin... A gente vai falar do Devin no próximo programa, que o álbum dele é desse ano, não é? E, tipo... Cara, o Devin, eu acho que ele pode tocar com... Sei lá, esse maluco tem um poder que não dá, não. Não, não, ele é um guitarrista fantástico, um compositor incrível, mas puta que pariu, né? Que guitarra horrorosa. Não, mas é isso que eu ia falar, eu acho essa guitarra bonita, cara. Eu acho ela realmente Caraca, bonita. Caraca, bicho, o que que tá acontecendo com vocês, meu? Ela parece de brinquedo. Não dá mais junto, meu. Ela parece de brinquedo. Essa cara, porra. Mas olha essa guitarra última que você mandou com as cores aqui do Devin. É bonita, cara. Não é. Não é. Tá vendo aquela bolinha ali no meio? A única marcação que tem na guitarra, ela acende. Pra quê? Pra quê? Guitarra de brinquedo, sabe? Pra quê? Isso lembra aquela guitarra? É a guitarra do Seninha, cara. Vai tocando a Seninha nas notas. Que o vocalista do Muse usava, aquela guitarra que tinha um painelzinho de LED pra você ficar alterando. É. Nossa. Que coisa escrota, sabe? Que bom que sumiu. Tá horrorosa. Eu tenho mais uma guitarra ruim aqui, mas Vini, fala, você tá muito quieto. Nossa senhora, cara, eu achei essa guitarra do Muse, cara. Puta merda, velho. Não é do Muse, pera aí. Não, calma, melhora. É manda imagem pra eu colocar no post, só pras pessoas. Eu só quero lembrar que, assim, a gente tá falando de instrumentos no geral. Lembrando que o irmão do Doyle também toca instrumento. Pô, o maluco não toca instrumento, ele tem um machado com quatro cordas. Cara, o que me incomoda mais da porra do baixo do Jerry Only é essa porra desse cabelo. Crânio de ciclope, cara. Vai tomar no cu, não faz o menor sentido isso. Cara, provavelmente a única coisa maneira desse baixo é o crânio de ciclope, todo o resto é horroroso. Mas é horrível de qualquer jeito, cara. Você falou da guitarra de LED do cara do Muse, cara, mas tem a guitarra de LED do Steve Vai, cara, que é nojenta, velho. Essa aqui é uma guitarra. Não, parece uma guitarra de brinquedo, meu. Que ela é de acrílico, tá ligado? Não, vou mandar a que vale agora, peraí. Essa que eu mandei... Não. O que é que você mandou? É um holograma, né? Só pra Olha ter isso, ideia. Que horrível, cara. Olha que bagulho Nossa, nojento. Velho. Parece aquelas guitarrinhas de plástico que vem com suco dentro, que tu abre pra tomar o suco, tá ligado? É horrível, meu. Parece uma guitarra de plástico, meu. Caralho, Vini. Maluco, essa porra não pode... Assim, não pode alterar um grau a temperatura. Essa merda vai empenar toda. Puta. É de acrílico. O braço é de acrílico. A alavanca é de acrílico. O braço é de acrílico. Não, o braço não é cordas, de acrílico. As cordas devem ser de acrílico. O braço é acrílico, cara. Cara, tem um luthier se revirando no túmulo agora, mano. Cara, o... Eu gosto como é que eu tô defendendo a minha tese, né? Tipo, não é acrílico, não. Os caras deixaram a porra da madeira transparente mesmo, filha da puta. Cara, o Dave Grohl, ele tem uma guitarra de acrílico, mas ela é menos zoada que isso, cara. Muito menos. O braço dela, pelo menos, é de madeira, né? Ela tem um escudinho, ela finge que é de verdade, entendeu? Ah, mas essa guitarra do Dave Grohl é muito feia, cara. Só pra te avisar. Essa guitarra do Dave Grohl... David Grohl, ele é um dedão humano, cara. Deixa eu ver aquele pescoço dele, meu. Parece um dedão, cara. Mas na moral, cara, tem duas coisas que me irritam em guitarra, tá ligado? O fato de ser Flying V e esse... pegadorzinho que tem, tipo, de mala, tá ligado? Que tem na guita do Steve Vai, cara. Que tem em cima ali, sabe? Sim, eu acho horroroso. Pra carregar ela. Oi? Acho horroroso. Cara, eu acho isso horrível, meu. Eu acho isso muito horrível, cara. Eu não entendi isso, não. O que que é? Uma alcinha pra carregar ela, tipo, que nem de mala, sabe? É da... Tem uma marca específica. Ah, tá. É umas mãozinhas. É feio, né? Ah, eu acho horrível isso, cara. Mas você sabe que, tipo, as pessoas só sabem que a guitarra do Steve Vai, a signature dele é essa, né? É tipo, a do Joey Satriani é uma guitarra gordinha pro lado, já repararam isso? A do Joey Satriani tem que ser gordinha pro lado e a do Steve Vai tem que ter alcinha, tipo. E a do Paul Gilbert tem que fingir que é semi-acústica. Não, mas a guitarra do Paul Gilbert eu acho bonito até, cara. Também acho. Não vou negar. Pô, e a guitarra do Joe Satriani é bonita, cara. Né não. Não é feia, não. Né não. Vou mandar aqui. A guitarra do Joe Satriani parece que tá segurando o peso. Tá falando dessa aqui? É, serve essa, ela é gordinha, feia pra caralho. Não é feia, não, cara. É feia, cara. Porra, perto do que a gente já mandou aqui, cara, essa guitarra é maravilhosa, cara. Eu prefiro, não tô exagerando. Prefiro a do David Grohl. Na moral. Agora toma no cu. O problema da guitarra do Satriani é que você olha assim, o captador do alto, parece que socaram um captador que não era pra estar ali, né? Não, mas isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo, porque quando eles usam single coil, assim, dependendo do local, eles deixam uma abertura a mais, né? Captador sim. E é feio, parece uma, sei lá, rechuchundinha, sei lá, dá um incômodo. Eu tinha alguém. Ah, calma aí, falem alguém aí que eu vou pesquisar uma aqui. Porque tem uma que eu odeio. Achei a guitarra do guitarrista do Muse, cara. Tem um trocinho atrás dela que era pra ficar comandando. E quando ele não tava tocando nada, nessa telinha ficava tipo aqueles estandes de tela do Media Player, assim, sabe, alterando. Era muito horrorosa. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Só pra não parecer paga-pau agora do cara, eu vou mandar essa guita aqui dele, que eu acho horrível, cara, que parece mais um restolho de madeira, que é essa guita do Paul Gilbert, que é a Paul Gilbert Fireman. Cara, olha que bagulho horrível, cara. Essa é horrível, meu. Mas essa guitarra fez sucesso na época também. Eu acho que eles chamavam de surfing guitar, um negócio assim. Nossa, muito feio, cara. Feia mesmo. Aquela que parece acústico, que tem os negocinho de violino, tem aquelas marcaçãozinhas. Eu acho mó bonitinha, cara, mó de boa. Tirando... Eu não gosto das marcações, mas eu gosto da guitarra em si, sabe? Tirando essa guita aqui... Eu acho bonita, cara, eu acho burn. Eu não sei o nome dessa guita, mas né, essa versão dela é nojenta, cara. Parece uma guitarra, tipo, sei lá, dos anos 60, 70. É a guitarra do Paul McCartney, né? É pra mim, essa guitarra é horrível mesmo. E o Paul Gilbert tá incrivelmente bonito nessa foto. Ele é um maluco feio pro caralho. Puta que pariu. É Photoshop, né, cara? Porra. Não é possível. Cara, eu posso colocar um tema aqui? Ou quer falar, Godot? Que tem um tema pesado aqui, sim, pra vocês. Sim. Não, eu queria lembrar uma guitarra que ela é feia, ela é desnecessária, e graças a Deus o projeto não foi pra frente, que é essa aqui. Que é a guitarra robô da Gibson, aquela que afinava sozinha. Ah, sim, toda. Sim, ela é feia mesmo. E ela tinha um software horrível e a guitarra simplesmente empacou nas lojas. E esse tempo passado lançaram um vídeo de tantas guitarras dessas enfileiradas no chão e um trator passando por cima, porque elas são horríveis. Gente, só lembrar uma coisa, a Gibson meio que faliu, né? Eu acho que foi essa que falhou, a Gibson, não foi? Acho que não, que isso aí tem tempo, isso aí já tem 10 anos já. Sei lá, não sei dizer. Teve um modelo zoado aí que foi falhou a Gibson, que ela era horrorosa. Eu lembro quando saiu essa aí. Eu lembro das propagandas. Sim, afina sozinha, tem um negocinho atrás, o negócio tava super... Cara, sabe o negócio que eu penso? Porque tem muitas pessoas que não tem contato com guitarra e não tem essa ideia, ou não tem contato com madeira em geral, mas, cara, é que tipo, se você tiver um contato com madeira todo dia, a mesma madeira, você vai reparar, madeira é um bagulho que foca em movimenta, cara, é um negócio absurdo, tipo, é um negócio que... Mais uma Gibson feia aí, ó. Essa é a Firebird, famosaça. Mas, tipo, madeira é um bagulho que contrai e dilata pra caralho. Então eu fico pensando, como é que essas porra tem um softwarezinho pra afinar, a partir do que se ela não vai soltar um... Tem que soltar um som pra ela pegar, sabe? Não é, tipo, travar a tarraxa. Pensando, caralho. Eu acho que ele afinava meio que por tensão da corda, né? O que é algo besta. Pode ser por tensão mesmo, é. Verdade. Eu acho louco isso. Louco. Sim, louco. Sim. Cara, posso soltar aqui a polêmica aqui? Manda. Vou fazer meu texto aqui. Nós precisamos falar sobre essa moda de transformar telecasters em guitarras de metal. Calma aí. Aí, eu vou falar principalmente da Cheval Guitars, que é as guitarras do Gojira. Gorila. Gorila. Guitarras dos gorila. Dos gorila tudo. guitarra do Gojira, do Mark, do Plantier, acho que é Mark ou Joe, eu esqueci. Eu do tinha feito podcast sobre. Mas o... que eles pegam o modelo, eles só pegam a porra do modelo da Telecaster, né? E tá com um captador pesadíssimo e foda-se, tá ligado? Eu acho que a única guitarra realmente bonita dessa daí é do cara do Surra. Que eu acho bonita a guitarra do Léo do Surra. Cara, eu tinha um nojinho com a Telecaster imenso, assim. Porque eu sempre achei ela uma guitarra feia, um design. A Telecaster original é bonita demais, cara. Hoje eu sou apaixonado pelo modelo da Telecaster. A Telecaster original é bonita demais. Eu não sei qual é a guitarra que o Léo do Surra tem. Escreva aí nos comentários, Léo do Surra, por sinal. Não, tranquilo. Eu acho esse negócio de adaptar a guitarra, mudar a guitarra, fazer a porra toda, sei lá, eu não entendo, né? Então, não é mais fácil comprar uma guitarra pronta já. Não, mas eu acho que é um lance do modelo, né? Eu também não entendo isso, não. Tô brincando, mas é que mas eu acho que é um lance... uma guitarra fofinha, ela não casa com. Uma guitarra fofes, cara. A única pessoa que eu sei que era exatamente fofinho e tocava essa guitarra era o Joe Strummer. Que era apaixonado pela Telecaster, mas tipo... Pois é, mas não era pesado também, né? Não era pesadão, era outro esquema, né? Mas é maneiro tu ver os malucos tocando um som pesadaço com uma guita que não é conhecido por isso. Eu acho maneiro. Aí, ó, tem uma foto boa aqui do Léo Mesquita do Surra. Eu acho que a dele fica legal por causa do escudo, não sei, cara, e a cura é maneira, tá ligado? E o Mark do Plantier, ele essa guitarra é a melhor dele, porque ele é um maluco que ele toca muito, mas ele tem muito jeito não metal sobre as coisas dele que me incomoda. Tipo, eu tô sendo babaca no que eu tô falando, mas olha essa guitarra dele aqui. Vocês acham bonito? Eu acho feio, cara. Desculpa falar. É uma Jackson. Modelo da Jackson qualquer aí. Cara, eu acho feia essa guitarra pra caralho. Um negócio tipo... Pô, você tem tantas guitarras fodas da Jackson pra escolher, você vai escolher essa, cara. Sei lá. Cara, é basicona. Tipo assim, não tem como errar. Ah, tem como sim, cara. Aí eu vou mandar outra guitarra Flyvin que eu acho bonita. Aproveitando ele o tá fazendo tutorial de guitarra, isso aí? Eu acho que é um vídeo de Guitar Lesson dele. Ensinando a tocar Don't Stop Dancing, porque ele tá a cara do vocalista do Creed. Meu, pior que tá, caralho. Mas aí, o Gojira, o outro guitarrista, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem a Jackson Dente de Tubarão, que normalmente é feia, mas as guitarras dele eu acho bonito, porque acho que ela toda preta, você acha que fica foda. Nossa, horrível, horrível. Horrível, horrível. Tudo que parece Flying V, uma Flying V, cara. Ah, você... Vai se fuder, não dá não. A Flying V bonita, modelo original. Esse modelo pontudo, eu acho horroroso. Ah, cara... Porra, é maneiro. Essa aí é legal. A modelo do quê? Da Fender? Que tu falou que é o modelo clássico da Flying V. Da Gibson, perdão. Eu acho legal. A Fender eu é a Telecaster Strato. A Fender é Telecaster Strato, mas modelo, essa aí tá terrível. Modelo simplesinho, sólido, entendeu? Até quando aumenta o escudo, eu acho feio. Esse aqui, ó, pronto. Esse é o modelo ok. Tipo, tu vai ser zoado porque tu toca Flying V? Provavelmente, mas é a menos pior das Flying V. A Flying V da Gibson... Ó, vou mudar, hein? Vou falar duas. A Flying V da Gibson, eu acho mais bonita a branca. Essa aqui. Que é o que o cara do Halloween usava na época clássica, né? Hoje em dia ele usa qualquer merda também, estampada, feia pra caralho. Mas o... O único cara que ainda deve usar Gibson Flying V mesmo é o guitarrista do Scorpions, que provavelmente não tem dinheiro pra comprar outro. Os caras estão influenciando a aposentadoria. Caralho. Já faz 15 anos. Cara babacaço. É babaca demais. Mas a Epiphone, que é basicamente só uma Gibson sem tanto dinheiro, lançou na. Quando era criança, lançou uma versão. É tipo uma Gibson Série B, assim. É, uma Gibson Série B lançou uma versão chamada Epiphone Gothic. E todas as guitarras da Epiphone Gothic são bonitas. E a Flyvin eu acho linda, é meu sonho ter essa Flyvin. Não é uma guitarra tão boa, mas é meu sonho ter, foda-se. Que é essa aqui. Ah, okay. Essa que tu mandou aí? É, essa última, preta, toda preta. Pô, caramba. Ela não é horrível, cara. Ela é bonita, Vini. É, ela é ok. Por favor, analise essa foto do Kinks. E a gente sempre esteve errado, cara. A Flyvi é uma que tava feita pra mariachis, cara. Agora eu entendi por que os caras estão fazendo errado, cara. É pro cara enfiar o braço ali e tocar Ele toca abraçadinho na guitarra. Ele toca como se estivesse tirando a flecha. É uma guitarra pra mariachis, cara. Porque você levanta ela na altura do peito. Caralho, né? Que época, né? Meu Deus do céu. Ó, é The Kinks, cara. Não pode falar mal, puta que pariu. A banda é boa. É a banda que criou a distorção, tá? Só pra avisar, vocês que ouvem aí qualquer coisa com distorção, foi esses caras que criaram porque eles furaram o amplificador. Provavelmente com essa guitarra em formato de flash aí. Pô, exato. E eu tenho que dizer que eu acho esse baixo maneiro, cara. Esse baixo que ele tá usando, eu acho mó maneiro. Eu acho que é o mesmo baixo. Eu acho que é o mesmo baixo que o cara usa no DVD do Paul Gilbert lá, o. Pô, que tem o Marco Miniman tocando batera, meu. Acho foda pra caralho aquele baixo. Pena que o cara tá baixista. Bass. Oi? É o Rickenbacker Bass. Eu não sei. Uhum. Eu não sei outro instrumento dessa marca, mas é um baixo famoso, pô. Não, eu acho que ele é meio famoso por baixo mesmo. É. O Leme fez sucesso pra caralho com ele. O. Mandei o do Leme. Você mandou do Leme, que é encravado em madeira. É feio, mas é aceitável. Ah, não, é linda, cara. Na boa. Ah, é feio. Cara, um encravado em madeira breguíssimo, Godoka. Ah, eu acho do caralho, porque, pô, bonito, cara. Ah, sei lá. Sei lá. Brega pra mim são as estrelinhas nas marcações. Isso aí é horroroso. Esse é o que você menos vê, cara. Sim. Mas o fato dela ser parece uma chaprocona de madeira única, assim, sabe? É bonito. Eu acho maneiro esse baixo, meu. Eu acho que é esse mesmo baixo, eu acho. Ou é um outro modelo diferente. Esse modelo aí do cara do Paul Gilbert é feio. Pô, eu acho maneiro, cara. Só não gosto da cor. Eu acho que a cor dele é meio escura. Eu acho que essa placa branca grande... Você reparou que essa placa grande tá maior? Os captadores estão diferentes? Sei lá, ficou feio. Ficou feio. Não sei. Mas também esse cara aí nem é baixista, né? Ele é guitarrista que tá tocando baixo no... É mesmo? Uhum. Esse ele é toca com paleta, cara. Esse é o clipe do Racer X, não é? Não, é. Ele toca umas músicas do Racer X, mas é o DVD dele, do Paul Gilbert mesmo. Eu gosto muito do Paul Gilbert. Vai ser o Danado já falou aí que né, o Guilty Pleasure dele é Fly V. Você tem algum, Vini? Oi? O Guilty Pleasure, aquela coisa triste que você gosta, no caso do Danado, é a Fly V. Você tem algum modelo aí? Algum modelo? Cara, não, eu tenho um gosto bom, tô tranquilo. Eu tenho uma guitarra feia que eu amo, cara, que é Explorer. Explorer é feia e bonita também. Feia pra caralho. Eu acho bonito. Especificamente a do James Hetfield, aquela que é o chão de ônibus, sabe? Ah, é horrível. Ah, não. Aí você tem que se respeitar, né, Godoka? Pelo amor de Deus, tudo tem limite, cara. Eu adoro essa guitarra chão de ônibus, cara. Eu acho ela bonitona. Né? Ah, nossa, eu acho horrível, cara. Você não acha ela bonitona, não? Eu acho terrível, bicho. Eu acho terrível também, cara. Eu acho nojento, sério. Eu acho que me dá raiva. Fiquei com raiva de ver isso. Vê que eu gosto do desenho da Explorer, só que essa textura chão de ônibus é tipo, é um negócio de pagar de metal de um jeito muito idiota, sabe? Tipo, caralho, vai se fuder, cara. Cara, então, eu posso fazer, aproveitar que o Vini é um cara, eu sou sei, eu gosto de tudo que eu gosto, é lindo, sei lá o quê. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês, sabendo que eu vou receber uma crítica, mas a Jackson lançou uma época, a Explorer delas, né? Dela. E fez sucesso, por exemplo, com o Slash. Não sei se vocês lembram, o Slash não usava só o Les Paul. Usava uma época o Slash usava a Explorer da a BC Rich. Mas eu quero que vocês vejam essa imagem aqui, ver o que vocês acham. É a Explorer da Jackson. Eu acho bonito a Explorer da Jackson. Ah, da Jackson. Da Jackson. E eu vou mandar da BC Rich depois. Você falou da Dinha, eu fiquei imaginando pontas pra todos os lados. Sim, a da Jackson é exatamente isso, pontas. Nossa senhora. E essa que ficou famosa com o Slash, deixa eu ver se vocês lembram. Cara, Slash. Eu não. Uma guitarra que eu acho. Desculpa, isso aí sou eu desenhando guitarra com 12 anos de idade. Nossa, você tem que ser muito babaca, cara. Aí a guitarra parece uma alabarda, tá ligado? É, exato. Aqui, é essa. Essa é do... Falou em Guita, cara. Eu tô tentando lembrar essa o nome da Guita. Essa é do David Serich com Slash, ó. Vou mandar pra você. Jesus. Essa eu acho feia. Cara, eu tenho a teoria de que o Slash, ele usa... Ele toca desse jeito alto, desse jeito... Porque ele tá sempre chapado e usa a guitarra como um tipo de giroscópio. Que mantém ele em pé. Faz sentido. A coluna central do peso do Slash... É a guitarra. Ele e a guitarra, é só isso. É a guitarra. O resto ele só balança em volta. Faz sentido. Oh, como é que é o nome da guitarra do Angus Young, cara? É SD. SD, cara. Eu acho ela feia, mas eu acho ela maneira. Tipo. Eu acho ela linda, cara. Eu acho ela linda, eu acho que a guitarra mais bonita que tá em casa. Ela toda preta, viu? Tô na Yomi. Ah, não. Ela preta eu já acho melhorzinha. Agora. E, por sinal, eu posso contar um negócio aqui, até chamei ele pra participar aqui hoje. O Vini não tava, nem sabia que eu chamei ele. Mas chamei aquele meu amigo Barbosa que gravou a Halloween, ele tá jogando Uno no bar. Ele tinha uma guitarra do Tona Iommi, cara, quando a gente era moleque. O pai dele mexe com música, aí pediu um amigo dele que é Lutia pra fazer a guitarra pra ele. Aí chegou a esse dia, ele colocou as cruzezinhas no braço, tá ligado? Porra, e ele foi roubado. Isso aí, maneiro, beijo, um beijão no seu coração. Caralho. E foi roubado depois de um estágio. Contando tão bem a história terminou de saber demais. Porque ele negou carona minha, estão foda-se. Porra, de nada rancorosa. Ia fumar maconha, negou maconha. Eu me... bem melhor. É bonita, cara, essa guitarra é bonita demais. Eu vou ser enjoado, só sendo enjoado, mas eu não gosto desses captadores espelhados muito, não. Eu acho que às vezes fica estranho, mas é bonita, essa guitarra é bonita demais. Sim, acho que se o captador fosse... Uma guitarra que eu acho feia também, eu vou mandar aqui, eu acho que eu até já tinha mandado pra vocês, que é a guitarra do Adam D, do Killswitch Engage, que eu acho ela maneira, mas eu acho ela feia também, que é essa guitarra aqui. Essa ponta dela, essa cabeça dela, eu acho feia pra caralho. Eu nem sei qual é o modelo dessa guitarra, mas eu vou ser obrigado a concordar com você. Ela é maneira e feia, né? É, ela é maneira e feia. Tipo, aquela cabeça dela ali, a ponteira dela incomoda pra caralho. Mas aí você só corta aquela barbela extra ali e ela fica com a cabecinha da Flavie. Dá uma lixada, né? Ou dá uma arredondadinha. Se ela fosse arredondadinha ainda na ponta, rapaz, ia ficar maneiro. Lembraram de outro tema, calma aí. Deixa eu só pesquisar a guitarra aqui. Que a gente brigou esses dias no grupo do Zap Zap, porque só eu achei bonita a guitarra. Mas... hoje em dia tá na moda a guitarra. Calma aí, deixa eu só abrir a imagem. A guitarra sem cabeça. Ou, como no Brasil a gente chama, sem mão. Sem headstock. Nossa, é horrível, cara. Eu acho horrorosa, cara. Horrorosa. Você acha essa... Ah, cara, né? Eu mandei aqui. Eu não sei o nome da marca, não. Eu realmente não tenho contato com isso. Mas é a guitarra da galera mais sinistra de jazz e tal, de hoje em dia. E vocês acham horrorosa mesmo, cara? Sim. Nossa senhora, acho feio pra cacete. Que esse modelo acho lembra... bonito. Tem um modelo quadrado. Baixos. Você já viu o modelo quadrado também? O quadrado então, é feio. Isso me lembra aqueles baixos dos anos 80, que era um quadradão sem a cabeça. Peraí, que é uma... tô ligado, então, tô ligado qual que é. A do Zac Wilde é uma pá futurista, deles era a pá clássica. Peraí, que eu vou foder essa é cabeça. É um remo, aí. Basicamente. Exato. Um que remo com quatro cordas. Você tá falando desse aqui, Godô? Não, sei que é uma dupla, horrorosa. Tem um baixo e uma guitarra. Cara, que nojo, bicho. Falando disso aqui, ó. Nossa, e acrílico ainda. Anos 80 total, assim. É isso. Ai, que horror, cara. Isso é horrível, meu. Nossa senhora, fake dói, meu. É o nome da banda do cara é Aqueronte, meu. Que eles usam os rolês pra regar pro inferno, bicho. Sabe quem usava isso, cara? Era o... Caralho, pior que eu conheço essa porra. O Sting também. O Sting a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Flock and Seagulls. Lembra essa porra? Ah, porra, Flock of Seagulls. Outra banda. Ah, é anos 80. Anos 80. Anos 80. And I run. O Sting, cara. Eu não sei se vocês lembram. Ele usava aquele baixo transversal em pé de acrílico. Lembra essa porra, cara? Não. É, acrílico, mas era só uma... Era só um pauzinho, tá ligado? Ai, caralho. Agora pra encontrar isso. Eu não tenho ideia de como procurar isso. Nossa, eu tô procurando Sting Bass aqui e não tô achando, cara. Tô procurando Sting Bass também. Tem um DVD deles dos anos 80, ele tocando aqui, filha da puta. Olha essa merda aqui, cara. A imagem tá horrível. Ele usava um classicão, meu. Ele usava um baixo classicão, velho. É classicão, não. É só um pedaço de pau, Vini. Olha essa imagem, Vini. Era um berimbau de quatro cordas, mano. É um berimbau de quatro cordas, cara. Isso me dá uma raiva. Esse é um baixo Norex. Nossa senhora. Não tenho certeza que isso é um baixo, cara. Baixo, porra. Fretless Bass, tem um som bonito pra caralho por cima. Porra, feio pra cacete, hein? É. Enquanto vocês pensam aí, eu vou mijar mais um pouco. Calma aí. Eu vou mijar mais um pouco. mandar uma guitarra que eu acho horrorosa. Assim, a gente tá pensando em, né, pessoas famosas que tocam guitarra. Eu só vi uma pessoa tocando essa guitarra, que é o Chico César. Ah, não, é aquela. É. Não. Essa não. Coisa horrorosa. Ah, que bagulho horrível. Parece, ah, parece um letreiro de... Neon. Isso aí, tá, aí é um violão, gente. Vocês não entenderam, isso aí é um violão. Mas é horrível, cara. Filho. Nossa, é um projeto de violão, é um projeto de violão. É ainda tem uma empunhadura aí, ali, só falta o cara botar uma mira em cima, sei lá, um negócio assim. Não, mas, pô, esse é o único que eu vou defender, mesmo concordando com vocês, é porque esse é um violão prático, tá ligado? Da galera que toca na rua. Muita gente toca na rua usa ele, porque ele é leve, ele é de boa de usar, ele é fino, tá ligado? E ele tem um som bom. Aquela que ele é leve, ele não tá pronto? Verdade. Ele não tá pronto. E eu só tinha que defender ele, desculpa. Peço perdão. Não, tranquilo, mas é feio, é feio. Cara, falando do Brasil, você estava falando de baixo. Cara, eu vou ter que voltar num assunto. Com o pessoal do Made in Brasil, não sei se vocês lembram disso. Eu vou ter que mandar essa guitarra, principalmente porque ela tá relacionada a uma pessoa que nós já falamos antes. Deixa só encontrar o baixo aqui. Então eu vou mandar essa guitarra, que ela é exatamente o contrário dessa que o Godoka mandou. Que é a guitarra com água dentro, cara. Pra quê, meu? Por quê, cara? Por que, ah, que o cara faz isso, meu? O Keith Hammett tinha a mesma guitarra com água dentro? É uma guita com água dentro, meu. Ah, não é possível. Pra quê, velho? Não é possível. Pra quê, velho? Só pra dar uma merda no meio de um show e tu cagar a guitarra, ou tomar um choque, morrer explodido no meio dessa porra? Exato. Só tenho críticas, perdão, só tenho críticas. Pra que fazer isso, meu? Não, olha, pô, tem ideia que é legal na ideia, né, meu? Deixa no som que esse negócio se produz, sabe? É só sei lá, será que muda muita coisa? Nem sei. Cara, não sei, cara, madeira. Sei lá, cara, mas é uma ideia idiota, né? Tipo, porra, vou botar água perto desse bagulho aqui, todo ligado na eletricidade. Pô, se fosse um violão, beleza? Não, né? É, depois desse assunto bad vibe, eu queria entregar pra vocês aqui o baixo mais feio do Brasil e uma das bandas mais importantes pro metal brasileiro aí, que é o Made in Brasil, tá? Que é um fucking baixo de estrela. Ah, sim, isso é clássico. Ah, não. Mas olha a mão desse baixo, olha onde é uma a lua. É uma lua. E ela é menor que a estrela. Por que, Deus? Cara, eu jurava, cara, que esse baixo era do terço, cara, não é do Made in Brasil. Não. O terço é do Eduardo Danui, não é? Comigo, terço. Ah, não, o terço é do Vandertar. Caraca, bicho, olha isso, velho. Olha isso, cara. Por quê, meu? É horrível. Muito feio. Tipo, a porra da lua não é anatomicamente compatível. Então, uma das coisas de afinar tem que ficar do outro lado, tá ligado? Foda-se. Cara. Por quê, cara? Cara, e pra você curvar a porra da corda pra chegar ali, nossa. Que... Ah, não, pera aí, desculpa, eu vou ter que cortar, porque desculpa, o Godoka me fez procurar sobre o terço. Aí eu pensando, não tem como criticar o terço, que é uma banda que eu gosto, por sinal. Mas eu acho que alguém exagerou na quantidade de braço da guitarra aqui, né? Meu Deus. Ah, vai tomar no cu, cara. Pra quê, cara? Aquele violoncelo cheio de botão. Não, tipo, uma guitarra tem 12 cordas, as outras duas tem 8. Foda-se, não tem guitarra no meio disso, tá ligado? Não. Não é guitarra, é muito mais do que isso. Aí, mas eu sou aí um maluco ali só quer terminar um horror e ir embora. E do outro canto tá com a mão no peito falando misericórdia. É o maluco da misericórdia do Malborão ali, são os dois inteligentes, cara. Mas ouça um terço, gente. Metal progressivo não, tem nada de metal não. É rock progressivo brasileiro aí, que a gente não tem ideia que existe. É o terço, porque são três braços, né? Exatamente. Tá merda, cara. Ai, caralho. Pior que eu fui procurar pessoas. Nossa, o Godoka tá bizarro. Os terços usavam os instrumentos normais pra caralho. Que merda. É. Caraca, bicho. Pior que eu acho que essa é uma das primeiras fotos que aparece, né, da banda. Pois é. Com certeza, objetivos. Tem mais algum aí? Cara, não consigo pensar em nada. Mais aí, Vini? Cara, gente já falou mal da Flying V, a gente já esculhambou várias guitas. Vou mandar aqui a Flying V invertida. Do Samurai Guitar. Terrível, cara. É terrível, terrível. A Flying V invertida parece ter sido... Caralho, bicho. Pô, puta merda. Olha isso, cara. Parece um pinheiro. Que bagulho ridículo. Eu vou te falar, eu não gosto da... Eu gosto muito da Flyvinha, tudo mais. Mas Fly... essa não dá pra tocar do jeito certo, cara, que é abraçando por dentro. Igual um mariachi. Mas tipo, a Flyvinha invertida e a Flyvinha normal, as duas são difíceis de tocar do mesmo jeito. Então, foda-se. Tem, tipo... Não, mas se tu tocar a Flyvinha do jeito certo, vai dar tudo certo, cara. Só... Seria legal, tipo... Dois caras mandando um solo, uma flyinha invertida, uma normal, e eles encaixam a guitarra no meio do show. Uma vai ter que ser canhota daí, né? Uhum. Só tipo um megazord de guitarra, né? Ela vira um bloco. Pô, a gente tá esquecendo de mencionar uma das coisas mais icônicas, que é o baixo do Gene Simmons, né? Pois é, o baixo de machado, né? Uhum. Pois é, pra tocar música pop, eu acho incrível isso. Eu acho que... O baixão de machado pra tocar a música I Was Made for Love You Baby. Sim, cara. É mentira, que nesse clipe ele não usa esse baixo, mas o... Não, usa? Não usa? Ou ele usa o baixolão antigo ainda? Não, ele usa aquele baixo que fica reluzindo. Ah, sim. Baixo que fica reluzindo? É, como essa lantejola, tá ligado? Quer ver? Cara, quando o Gene Simmons não usa aquele, hoje em dia ele usa esse. Pô, esse baixo não é feio, cara. Não é feio, não. Ele parece um distintivo da polícia. Parece um escudo de motoclube. Uhum. Cara, e tô pra te dizer que eu não acho o baixo machado feio, cara. Eu acho que ele cumpre o seu papel. Eu, assim, ó, eu sei que ele é feio, mas eu gosto dele. Ah, cara, porra, vai tomando cu. Que ele é feio pra caralho, bicho. Eu ainda teria feito diferente, eu ainda teria feito machado dos dois lados, cara. Aí sim. Aí é pra banda de power metal, cara. Aí a gente já conversa, ó. Imagina, ó, é um lado só, imagina dos dois, cara. Sim, cara, ia ser só alegria. Os caras já não sabem mais como ganhar dinheiro, né? Vamos combinar que o Paul Stanley também, puta que pariu. Perdão, Gudão. Então, o Paul Stanley tem pra mim uma das guitarras mais lindas, né, que eu já vi na minha vida, que é essa aqui, cara. Que é o Washburn do Espelho Quebrado. Horrível essa guitarra, cara. Eu acho maravilhosa, cara. Porra, Godoka, mas... Ele usa uma horrorosa... Eu pelo menos usava, não sei o que ele tá usando hoje em dia. Faz anos que eu não uso aqui e tô pretendendo, show. Que é essa aqui, ele usa cara. Mesmo, cara. Que ele usou preto. Que, não, hoje em dia ele usa essa bosta aí, ó. Nossa senhora. Pô, essa bosta aqui é mais bonita que a Washburn do Espelho Quebrado. Não, a Washburn é linda. Eu não vou dizer que ela é bonita, mas ela é menos feia. Cara, essa do Espelho Quebrado é terrível, cara. Terrível. É tipo que nem a do Michael Amott lá do sangue, cara, toda suja. Parece, cara, que deu alguma coisa errada com a guitarra. Quando ele não usava espelho quebrado, ele usava essa aqui, cara, que ele simplesmente matou o filhote Cláudia Leite e usou a pele. Pra... É a minha guitarra de Swarovski. Guitarra de Swarovski. Imagina o peso. Mas vou falar um negócio. A guitarra de Swarovski, ela é feia, mas ela tem propósito, entendeu? A do espelho quebrado... É só feia. É tipo, eles queriam colocar um conceito artístico aqui. Caralho, gurizada. Eu achei a guitarra que vai ganhar de tudo isso aí, meu. Eu acho muito bonita, cara. Não. Eu achei a guitarra que vai ganhar de tudo isso, cara. Vocês a não... do Vini Vincent, horrorosa. Né? Não. Não é nem no metal, cara. Ah, por que que eu fui atrás disso, cara? Por quê? Acabou de entrar na sexta camada da Deep Web pra mandar pra gente. Vamos lá. Ah, do Prince. Ah, do Prince, cara. Do Prince é horrível mesmo. Cara, pra quê, bicho? Não, imagina o cara fazendo essa guitarra. Eu gosto da do Prince, porque... Vocês já viram o episódio que o Homer tem que matar um monte de artista dos Simpsons? E ele mata o Prince, ele enforca o Prince com essa parte aí que faz o cara cozinho. Não, tem duas, ele, cara. Tem duas, velho. Tem um Digimon de guitarra, meu. Olha isso, cara, velho. Eu olho pra essa guitarra, eu só consigo pensar Ocarina of Time, velho. É, parece um bagulho de RPG, sei lá, meu. Pra quê, cara? Sabe? Eu não sei, meu. Mas essa modelo 1, puta que pariu, hein? Essa modelo 1 parece um encaixe de uma espada dos Power Rangers, essa porra aí. Parece a arma que o vilão dos Power Rangers usa antes de ficar gigante. Aham. Uhum. Pô, posso ser otário? A modelo 1 eu achei horrível, igual a modelo 2. Mas eu queria tocar a modelo 1. Muito, tipo, muito. Porque, cara, deve ser maneira. Tocar essa... o tema de Neon Genesis Evangelion, né? Com muita cara. Não, e aí tem outra guita dele que não é horrível. Não é horrível. Mas é feio que dói. É esse modelo aqui, ó. É horrível, Vini. É porque os parâmetros são difíceis, mas essa outra é horrível. É, não. Das três, essa aí é a melhorzinha, né? Porra, vamos combinar. Eu só lembro, tipo, um tentáculo em homenagem a Cthulhu ali. Uhum. Pô, isso me lembrou uma guitarra do melhor guitarrista do Scorpions, que ninguém lembra. É, não é tão ruim quanto essa, mas é a guitarra do... Acho que é Nascer da Lua, sei lá. Do Uli John Roth. Calma aí, deixa eu colocar o Uli John. Pô, eu achei uma outra guitarra aqui, peraí. Outra guitarra. Ele conseguiu colocar 40 trastes na guitarra. Ou seja, 40 casinhas na guitarra. Vai tomar no cu. Sim, gente, o Uli John Roth é o melhor guitarrista do Scorpions. E eu acho que nunca vai acontecer. Mas se um dia acontecer a gente fazer um programa sobre o Scorpion, quando eles tiverem... quando eles morrerem no acidente de avião, sei lá. Porque é o único jeito do Scorpion... O único jeito dos Scorpions parar é isso, né? É isso. Quando eles fizerem a última turnê. A gente faz um programa sobre os Scorpions e eu vou provar pra vocês que os discos do Uli John Roth são os melhores. Puta que você tá ligado que, tipo assim, a aposentadoria dos Scorpions vai ser uma intervenção, né? Vai ser eles subindo no ônibus dando de cara com a equipe de terapeutas e são milhares chorando nos bancos. Pois é, cara. Essa guitarra é feia para um caralho, hein? Mas olha esse moço, esse mago das quatro... das seis cordas tocando essa guitarra. Direto dos anos 60. É, ele tem a mesma cara, desde sempre, foda-se. Cara, ele tem uma parada que me incomoda, não tanto quanto incomoda o Luiz, cara, mas tu consegue sentir... Ripongagem. Ele consegue sentir a ripongagem nele vindo longe, cara. Sim, olha o braceletão ali. Ele tem uma parada que me incomoda, não tanto quanto o Luiz, mas é tipo, ele é vegano. Que hoje o vegano falou, nem todo vegano é riponga, porra. Não, é porque hoje você falou no grupo, pô, comi um cachorro quente sem salsicha lá. Aí eu, não, alguma coisa vegetariana, Luiz. Pô, mas era salsicha de soja? Aí você, não, era só o molho, tá ligado? E tudo é cachorro quente, já começou, já deu gatilho nele já. Sim, já deu gatilho. É porque tu não pode ir num lugar de cachorro quente pedir um cachorro quente sem salsicha, porque ele automaticamente vira um sanduíche natural. Porra! Um beijo, Luiz. O Luiz tem gatilho quando não mata um animal. É difícil. Ele só come comida que matou algum animal, senão. Tá um animal. Tudo bem. Ah, é. Pô, essa salada aqui, cara, passada em cima de uma família de tatus quando eu colhei do sol. Com o trator. Ah, então eu vou comer, então tá boa. Vocês têm mais alguma, gente? Pra mandar? Cara, depois dessa do Prince aí, cara, eu nem quero mandar mais. Tem que fechar. Eu gostei que rendeu, né? Parabéns. Eu não esperava. Achei que a gente já tinha queimado tudo que podíamos daquela vez, mas não errei. Mero inocente. Então, com o som dessa cerveja abrindo aqui. Ah, que música que nós vamos botar no final dessa? Zé, Vini. Pois é. Ah, então peraí, deixa eu catar aqui. Não, antes de mandar a música, Vini, presta atenção, Vini. Presta atenção. Agora a gente tem indicações no final. Eu queria saber o que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes aí. Indicações. Tá, então eu vou... Como eu vou manter a minha tradição de indicar coisas diferentosas, então. É que hoje eu ia indicar coisas diferentosas também, porque eu não sei o que indicar. Eu vou mandar aqui... Pera aí, deixa eu catar aqui. Eu vou indicar um anime, olha só. Vou indicar um anime e, junto com esse anime, vem a primeira música de abertura dele, que eu achei do caralho, que é de uma banda chamada Survive Say the Prophet, que parece essas bandas de franjudo que eu gosto, eu e o Luiz gostamos. Mas ela não é só uma banda de franjudo, cara. É uma banda de franjudo japonês, cara. Que é muito maneira, cara. Fica a dica, então, Vinland Saga, que essa é a primeira música de abertura. E é uma música mó maneira. E a banda é legalzinha também, cara. Eles têm esse som mais pesado, mas depois o som deles fica um rockinho mais tranquilinho ali, mais legalzinho. Com essa dica aí. Mas esse anime é fácil de procurar, pelo menos? É fácil. Tem online. Netflix, eu acho. É que anime hoje em dia, pra mim, tem que ter um pouco de violência, porque senão não tá dando, não. Não, esse anime tem violência de sobra, vai tranquilo. Show de bola, então. E você, ô Godoquinha do Suíço? Cara, vou indicar um negócio, então, também fora da música. Entrevista com Vampiros recentemente completou 25 anos. Assista. Então, foi muito bom. Pô, eu reassisti esse final de semana, cara. Teve uma época da minha vida, sem brincadeira, eu assisti Entrevista com Vampiro todos os dias. Todos os dias. Era tão bom, caraca, bicho. Na moral, cara, não era, mas é um filme que me marcou e eu gosto muito dele. E a maquiagem e os efeitos especiais ainda estão excelentes. Isso é. Não, a filmagem é muito boa, mas eu acho a história meio. Eu vi esse filme quando eu era muito homofóbico. Tipo, mas muito homofóbico mesmo. Mas nossa, aí... fodeu. Então. Mas não, mas. Mas isso foi o quê? Ontem? É, tipo. Eu homofóbico não é tipo bater em viado, tá ligado? Tipo, só me incomodava, tá ligado? E tipo, achei legal, tipo, a filmagem é boa, mas a história meio que não vai pra lugar nenhum. Eu acho que eu teria que rever hoje em dia pra entender o parâmetro que ela fez ali. E se eu não me engano, é o livro da Anne Rice, né? Anne Rice. Vocês já leram? É tão bom quanto o filme, é melhor que o filme, tá ligado? Cara, o livro dizem que é muito bom, eu nunca li. Porque, tipo... Anne Rice é sempre algo muito caro e eu sempre nunca comprei. Nunca comprei. Porque é caro demais, cara. E eu tenho aquele medinho de... Bosta. Não, é porque, tipo, meu livro preferido até hoje é Drácula. E eu fico muito triste. Muito triste não, porque eu gosto de ter nascido hoje em dia. Mas, tipo, eu queria ter pego o Drácula e ninguém ter me contado que a porra do Drácula é um vampiro, tá ligado? Porque eu acho que a escrita do Bram Stoker ali é incrível. E eu fico pensando, as coisas de vampiro em volta devem ser tão boas quanto. E Anne Rice é tipo, do lado de Drácula, é uma coisa que mais falam de vampiro sobre ela, tá ligado? E eu fico pensando, cara, eu tenho que ler isso antes de rever Entrevista com o Vampiro. Mas ao mesmo tempo eu não consigo acreditar que você ficava vendo isso em seguida, assim. Seguido, cara, seguido, era direto, cara. Eu sabia as falas dos filmes. Caralho, velho, que doideira. Uhum. Que doideira. Cara, tá aí, acho que eu vou pegar esse filme pra ver. Tá na Netflix, né? Na Netflix tem Entrevista com Vampiro, né? Esses dias, né? Você nunca viu, não? Claro que vi, porra, mas faz tempo. Ah, tá. Caraca. Tem uma raiva daquela guria, meu. Vontade de espancar com a menina. É um filme que eu já aviso, ele não puder nada. Não muda muita coisa, ele não vai pra lugar nenhum. Pô, mas eu já vi, cara. Só que eu lembro, eu fiquei com essa sensação. Sim, ele continua não indo pra lugar nenhum, tá? Ele termina de uma maneira, tipo... É que você entende que eu não vi com a cabeça que eu vi, poderia ter visto, tipo... De pensar, pô, é uma analogia, é um relacionamento homossexual, tá ligado? Tal. Porque tem essa porra, né? Tem essa porra, e não é pouco clara, não. É meio que muito claro, não é? Tipo... Cara, é. É muito claro. Tem referências, assim... tem falas se referindo a ele e o Lestat como casal. Tipo assim, não sei se bem, você bem falar, é o nível Dorian Gray de homossexualidade, tipo. Sim, o Lestat eu não enxergo ele como homossexual. O Lestat era tipo Cazuza. Sim. Passou na frente. O Lestat é pau pra toda obra, cara. Pau pra toda obra. Passou, não deu, o pau comeu, velho. Exato. Cara, eu tô procurando o que eu queria negociar aqui. Vocês esperam 2 segundos aqui, rapidão. Aqui. Porra, eu não vou encontrar nunca isso. Puta que pariu. Banda hard rock japonesa. Ah, vocês vão esperar, rapidinho. Pô, falando em banda japonesa, cara, que a gente podia fazer um programa sobre banda japonesa, né? Sim. Porra, topo muito, cara. Que pá, tem umas bandas japonesas fodidas pra caralho, meu. E tem uma banda que é X-Japan, cara, que é um bagulho sensacional. É incrível de anyway, né? Cara, tem uma música do X-Japan, cara. Obrigado, agora eu vou ter que escutar a X-Japan de novo. Como é que é o nome da música agora? Acho que é... Kurenai, eu acho que é o nome, cara. Kurenai, meu. É um bagulho sensacional, bicho. Não tem nada a ver com o podcast que nós estamos falando. Não, mas, cara, tem sim, porque a guitarra da guitarrista que morreu... A guitarra do Não... É um cara, meu, não é uma mina. Acho que é uma mina, cara. Não, mas cara, ele parece uma mina, mas é um cara. Sabe essa guitarra do Slash que eu mandei? É essa aí, pô. Do Hyde, você tá falando? É do Hyde. É essa guitarra com o desenho de tigrinho. Hyde é errado, é RD. RD? RD, eu fiquei tipo, caralho, sério. Pô, então tá aí, meu, acho que essa guita é horrível, meu. Fica essa... É horrível, e a dele é toda estampada. Eu não vou tirar isso do programa, não. É, gente, tava procurando o que eu ia... Ó, tá aí, ó, tá na thumb. Tá na thumb, essa guita nojenta. E a gente pode até encerrar com o Kurenai, hein? Foda-se, uá, né? Fechou, porra, cara? Nossa, vai ser louco. Já spoilerando o próximo episódio, né, cara? Episódio não, um dos próximos. O próximo é outra coisa. Mas, nossa, ele tinha a guitarra do Slash com um coraçãozinho, que horror. Morreu, esse cara morreu, não sei de que morreu, acho que é ataque cardíaco. Não, caraca. ele morreu porque... Tentou chupar o pau. Quase, autoasfixia erótica e... Deu errado. Mais um, cara. Mais um. Caralho. Mais um na lista Michael Hutch de gente que escorrega enquanto bate punheta. É, ele foi encontrado morto com uma toalha ao redor do pescoço no bagulho da porta. Uhum. Caralho. Cara, então, nessa coisa tranquila, eu queria só me indicar minha indicação aqui, porque eu fico vendo muito vídeo no YouTube, né? Mesmo com essas paradas de Spotify de música, eu tô falando. E tava aparecendo muito uma indicação de uma banda chamada Nijen Isu, que é onde... Ah, dos velho. Dos velho, exatamente. E eu ficava vendo, e não sei se vocês viram a thumb desse... Que é o vídeo que eu vou indicar primeiro aqui, a música que eu vou indicar, que é Heartless Cat. Banda dos velho? É, e aparece o baixista, então ele parece um cara de black metal. E eu ficava assim, cara, que porra é essa japonesa de black metal, tá ligado? E não, isso é uma banda dos anos 80 de hard rock do Japão, que sempre ficou lançando coisa, tá ligado? E eles sempre foram assim, cara. E tipo, sempre foram isso, fizeram sucesso lá e tal, e eu não conheço muita coisa, mas aí eu cliquei nessa música aqui que se chama Heartless Cat, que é muito bom. Então eu tô indicando pra vocês, pra quem sabe no futuro, quando a gente fizer um podcast sobre... É, música pesada japonesa e tudo mais, a gente poder comentar com mais propriedade, cara, é bem legal. Pô, eu curto esse som, cara. Bom, som do caralho, meu. Sim, muito bom. É bom demais, cara. Demora pra emplacar, né? É uns rockão. Uns rádio rock antigão japoronga, meu. Sim. Mande essas bandas de rádio rock boa dos anos 80. Sim, que volta e faz uns. Um som com tesão? É tipo isso, cara. É maneiro. Eu curto essa vibe performática que as Exatamente, um beijo pra sete. Sim, sim. E a gente vai encerrar então com o Kurenai, né? Do X Japan aqui. Já estamos ouvindo o tecladinho inicial. Porque eu vou deixar ele. Parece mulher, cara. E parece sim, cara. Não, parece não. O que parece é isso aqui, ó. Você tá andando na rua e o mana do Miles Smith aparece na sua frente falando: vamos ali pro cantinho, pega ou não pega? Você não é mulher, não? Hã? Mulher, não? Não, é um cara. É que tem umas bandas japonesas que os caras, eles são... Eles se vestem de mina. O cara tá muito louco no Vision Key, cara. É? Às vezes o cara só tá louco no Vision Key. Cara, calem a boca. Vamos encerrar isso aqui. Um beijo pros ouvintes aí. Até o próximo. Espero que esse ano ainda tenha mais um. Se não, feliz ano novo, feliz Natal. Mas vai ter sim. Então, tchau. Um beijo. Eu gosto, toda vez que eu mando tchau, vocês demoram. E quando eu coloco a porra da música, fica a música alta enquanto vocês estão mandando tchau. Caralho, se fuder. Eu tô porra, tu é o editor, meu. Adianta esse tchau aí, então, meu. Porra. Chato que fazer isso, Vini. Sempre isso também.